uma manhã sobre família. Mas como eu observei em só casais, então eu ia dar uma ênfase maior sobre casais, mas vou falar sobre família. Que abençoa a casa como um todo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, na quinta-feira eu tive uma reunião com a liderança. Quem estava na reunião? Fabrício, Lucas, Jackson, eu, Raquel, Alex, Nós fizemos uma dinâmica que foi cada um dizer o que é que me descansava, o que é que lhe dava prazer. E tinha uma proibição, não podia falar nada de espiritual, nada de crente. Não valia a pena ninguém vestir a máscara e dizer assim, ah, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar. Não, alguma coisa que fora do contexto evangelical, ele dá prazer. Ah, antes de ele descansa, é seu repouso. Tipo, são minhas férias ou é meu dia de folga? O que é que você faz? Isso deixa que você muito bem. E antes de cada um falar, eu contei o caso de uma irmã diaconisa, lá na Vida Nova em Salvador, que ela disse que a folga dela, ela gosta de fazer faxina. Fica repousado de fazer faxina. E eu disse que o meu prazer na minha folga é me tocar, é ficar na minha casa. Minha casa é tudo. E o da minha esposa é passear. Está de folga, quer ir para a rua, quer passear, quer ir para o shopping. E os irmãos aqui também foram falando coisas tão diferentes. Numa liderança só, um tem satisfação em uma coisa, outro tem satisfação em outra coisa. Que ele dá conforto, que ele dá descanso. E na família também, é muito eclético, muito, muito diverso. Então, como conviver? Parece simples, mas na prática não é simples. Você imagina um indivíduo que no dia de folga quer ficar em casa, tem a esposa que quer ir passear. Ela não quer ir só porque ela casei para ter meu marido comigo. E ele não quer ficar só, porque se eu quero, o cafuné da minha esposa. Como combinar um negócio desse? Como combinar um negócio aqui? Você imaginou um casal que o marido, sou eu, gosta de viajar para aproveitar o conforto da hospedagem, do hotel. E a esposa, no passeio mais maravilhoso que tiver, em uma cidade onde tem muita coisa para conhecer, ou coisa desse tipo, tem que dar uma passadinha no supermercado. Para ela aquilo é descanso, é prazer. O que acontece? Que cara complicado, no dia de folga quer se tocar. Que mulher inquieta, no dia de folga quer passear. Choque. Eu estou mentindo. Tá? E isso no casamento, mas também nas diferenças da família. Vamos pensar nos filhos. Tem gente que diz assim, eu sou bem humorado. Esse aí é um emburrado, é mal-humorado. Aí o irmão vai ser presenteiro, já acorda gritando. Né? Nós achamos que nós somos o melhor e que nós temos o melhor comportamento e que nós temos o melhor jeito. É ou não é? Algumas dissensões e separações e litígios e brigas na família não acontecem porque falta amor. Eu já aconselhei casais se separaram e os dois chorando, dizendo, um dizia eu amo essa mulher, a outra dizia eu amo esse homem. Então, não é o amor tudo. A gente está falando heresia, né? Mas não é o amor tudo. Eu já vi casais se separando e amando. E eu já vi irmãos brigando, se amando. Sinto a falta horrível do meu irmão. Mas por que você foi embora por causa do seu pai? Solteiro ainda. Ah, não aguento. Não aguento não. O tempo daquele moleque com meu pai e minha mãe. E meu pai e minha mãe passam a mão na cabeça dele. Mas eu os amo demais. Eu os amo demais, eu tenho tanta saudade. Então não é o amor a única condição para a gente viver bem em família. Mas também adequação. Né? Adequação. Aí sim, nesse sentido, o amor em todas as suas fases é o suficiente. Porque o amor deverá nos disciplinar para a tolerância, para a paciência, para o ânimo longo. Tá? O amor em todos os seus frutos deverá nos ajudar na família. Amém, queridos? Então hoje eu quero conversar com vocês. Até que horas? 1h30. Eu tenho que ir embora hoje. Não posso perder o voo que eu prego hoje à noite lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o desafio da permanência na cultura descartável. Nós estamos na época da cultura do descartável. Como permanecer? Tudo é descartável, inclusive os relacionamentos. Como permanecer? Como na família permanecer na cultura do descartável? Nós temos dois desafios. Um é o desafio da permanência, outro é o desafio da convivência. Tem uma crônica e relata o relacionamento dos porcos espinhos. Diz que quando eles estão com frio, eles se juntam. Mas aí eles se espinham. Aí eles se afastam. Aí chegam frio. Aí eles se juntam. Aí eles se espinham. Aí eles se afastam. Então nós temos um desafio de permanência e convivência. Permanecer como família é um desafio. Né? Mas conviver é outro desafio. A gente poderia pensar também em dois filhos. Né? O negativo e o positivo, eles têm que ir. Eles têm que ir juntos ali. Mas não podem ficar descascados. Né? Eles são isolados. Inclusive a vida que a gente passa em volta é de um dia. Fica isolante. Então, às vezes, nos relacionamentos a gente até consegue ficar junto, mas se isolando para não dar choque. Conviver é extremamente difícil. O pastor Mauro, que alguns irmãos que conhecem do acampamento, uma vez ele fez tanto lá em Vida Nova, que foi num dia de férias, um dia de folga, numa igreja desconhecida. Estou de férias, não vou ministrar na igreja, mas quero ir em um culto, eu vou numa igreja desconhecida. Então, quando chegou lá, tinha um preletor convidado. E era uma igreja imensa. Então, aquele preletor começou a ministrar e ele estava ministrando assim, vá na minha casa, uma bênção. Enquanto minha mulher toca piano, os meus filhos está um no computador, mas não é vendo qualquer coisa que não convém, é estudando, crescendo. A mais nova está pintando, a minha secretária cozinhando, cantando corinhos, ora acompanhando as músicas que minha esposa está tocando, e eu preparando o sermão, e a nossa vida é assim. Quando eu saio, despeço da minha esposa, quando meus filhos vão, eu os abençoo para ir para a escola, e passou mal, eu disse assim, eu nem espero ele terminar, eu vou embora, porque eu aprendi a não ouvir mentiroso. Eu não ouço mentiroso. Eu não ouço mentiroso, isso é mentira. Nenhuma família é assim. Quem já leu aqui o livro O Mito do Casamento Perfeito? Um dos maiores inimigos da família é o mito da família perfeita. É o mito do casamento perfeito. O que nós precisamos para conviver e permanecer é nos acertarmos com os nossos erros e com as nossas falhas. É pecado, nunca é relativo. Mas nesse particular do que eu estou falando hoje de manhã, erro e defeito são relativos. Porque de repente o que é erro em mim para você, para mim é virtude. Tem um casal na nossa igreja que é assim. A senhora, ela era de movimento na família, de balada na família. Só dormia na madrugada, a família inteira. Só dorme na madrugada, no outro dia, presume-se, vai se levantar pelo menos 8 horas. Mas a família vivia super bem assim. Ela casou com um espanhol, com um descendente de espanhol, ele é brasileiro. Um homem bem favorecido, um homem rico, crente, muito metódico. Deixa 6 da tarde. 8 horas. Porque até o comércio, ele é comerciante, até o comércio fecha mais tarde hoje. Mas na época em que o comércio fechava 5h30, era o tempo dele chegar, tomar um banho e deitar. Levanta 4 da manhã. Trabalha 6 em 2. Nunca passou uma ceia de Natal. Que ele acha a coisa mais ridícula do mundo ficar até 12 horas da noite acordado para a ceia de Natal. Virar o ano, jamais. Só em vida nova. Mas antes de vida nova, jamais virou uma. Então, a ceia de Natal da família dele era 5 da tarde, 6 da tarde, para todo mundo dormir. Você imagina, casa com uma mulher que esperar ser Natal com a família inteira e fazer troca de presentes era uma satisfação. Foi dois em casa. É fácil. Depois vem os filhos. Forma de um jeito, outro forma de outro. É fácil? Não é fácil. Então hoje nós queremos conversar essa manhã, vocês vão poder falar também sobre a permanência em um tempo onde tudo é descartável, onde a cultura é a cultura do descartável. E nós queremos falar sobre a convivência quando nós temos comportamentos e desejos e vontades tão diferentes, tanto para o casamento como para o relacionamento familiar geral. Okay? Com relação à formação de uma nova família, para quem já é casado, para quem vai se casar, fique atento para um aspecto. Nós todos, os homens e as mulheres, somos aliciados desde o berço a mantermos o nosso sistema familiar. parece um pouquinho mais civilizado do que o índio. Parece que a cultura urbana é mais civilizada do que os animistas, mas no fundo, no fundo, é a mesma coisa. É tão primitivo, só tem um discurso mais educado, mais filosófico, mas é tão primitivo quanto uma tribo animista. Nós somos preparados para defender o nosso sistema familiar. E você diz assim, ah, eu não, eu nem gostava muito do sistema do meu pai e da minha mãe. Não adianta gostar ou não gostar. O que importa é que desde o berço nós ouvimos e nós aprendemos que aquele sistema é o correto. Ouvimos e vemos que aquele sistema é o correto. Se é a mãe que direciona, se é o pai que direciona, se é a família. Olha só o histórico que eu contei, a história que eu contei do casal lá em Vida Nova. Em que ela, toda a família dela era festeira, ia dormir altas horas da noite. Toda a família dele só trabalho, e 6 horas da tarde que iam repousar, parava para repousar e já levantava 4 horas da manhã. Não era só o gosto dele e o gosto dela. Os dois se juntaram para defender, para trazer um sistema familiar, cada um trazendo o seu. Essa acusação do tipo assim, você parece seu pai, você é todo sua mãe. Esse tipo de acusação que fere muito, mas no fundo, no fundo, a gente está descobrindo que o outro está querendo impor seu sistema familiar. E nós não estamos querendo deixar, porque nós estamos também impondo o nosso. Porque nós partimos do ponto de vista que o nosso é melhor. Pastor, não, você pode assim achar que não é, porque não é tão inteligente, não é tão deliberado. Em alguns casos sim, em outros não. Em outros não é tão deliberado, é um aliciamento que nós falamos. Então, a Bíblia é muito sábia. E é por isso que a gente diz o quê? Deixa o homem, pai e mãe, e se una a uma mulher. Não serão mais 2, mas uma só. Ali vai formar uma nova família. Para isso, nós precisamos de muita disciplina para adequar com o outro. Porque agora os dois sistemas vão ter que abrir mão de muita coisa, e nem sempre de tudo, para formar um novo sistema de família. Então a gente tem umas brigas que a gente não entende por quê. O que é complicado para mim, de viagem, uma mulher ir para dentro de um supermercado, mesmo que não demore, mas no supermercado eu tenho em Salvador, eu não quero gastar uma viagem cara para depois ir visitar um supermercado fora. O que é para mim complicado perceber que estou cansado e quero ficar no aconchego da minha casa é bom demais. Ai, eu sou caseiro, como essa mulher querer passear? É a mesma coisa, é complicado para ela, que cara mais atrasado, como é que ele fica parado desse jeito, em pleno dia de descanso, ele vai correr a vida e passear. Entendeu bem? Porque para nós, o nosso sistema, o nosso jeito, é o melhor. É o melhor. Então, é a arte de entender o outro. É a arte de compreender o outro. É a arte de caçar luz e não sombra, é a arte de não usar de egoísmo e de aplicar os princípios bíblicos de preferir o outro em honra. Amém, amados? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Pode? Tá, então nosso primeiro tópico hoje é a arte de resistir a pressão do tempo. Como posso resistir o desgaste do tempo? O tempo desgasta. Sim ou não? Uma pessoa, um pastor, entrevistou um casal bem velhinho e disse assim no dia da sua festa de 65 anos de casamento. Mas como vocês conseguiram fazer o casamento durar 65 anos? Sofia estava admirada aqui do meu slide, que tem um velhinho, uma velhinha aqui de bengala. E ele, o homem, respondeu assim ao pastor: meu filho, nós nascemos de uma época que quando quebrava alguma coisa, nós éramos ensinados a consertar e a colar e não a jogar fora. Nós somos de uma cultura não descartável. Então, se nós aprendemos a colar para não jogar fora, nós também aprendemos a refazer para não desistirmos do casamento. Nós aprendemos a arrumar, a ajeitar, conviver e permanecer. Então, como é que nós hoje, que não somos dessa cultura, que se colava para não jogar fora, como é que nós vamos hoje conviver? Porque nós sabemos que na época dos meus pais, na verdade, na minha infância, porque esse boom do descartável foi muito rápido. Foi muito rápido. Deixa eu só fazer uma analogia para vocês. O que viveram os tempos bíblicos? O que viveram as pessoas na Idade Média? E o que viveram meus pais não teve muita diferença. Dos tempos bíblicos até os meus pais, muitas diferenças aconteceram. Mas não foram tão grandes como nessa transição de mim para os meus filhos. Entendeu? A vida dos meus pais era muito parecida com a vida dos meus avós, que era muito parecida com a dos pais deles, os avós do meu pai, dos meus bisavós. Mas a minha, e eu tive uma cultura muito próxima da vida dos meus pais, já nessa ponte. Mas os meus filhos, eu conto coisa para eles acreditam porque confiam no meu caráter. Mas para eles é algo muito estranho. Eu gostava de ouvir a história dos meus pais e para mim não era uma coisa assim, conto da caruchinha. Mas contar para os meus filhos, meu pai, não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem conserto nos objetos, né? Não tem zelo pelos objetos. O desapego não é só no sentido de economia, o desapego é no sentido de irresponsabilidade. Porque a própria propaganda é essa, é descartar, descartar, descartar. A gente compra um celular hoje, normalmente já defasado, porque o atual está muito caro. A gente compra um defasado, que a gente há 3 meses sonhava em ter, hoje, e está defasado. E quando chega no final do ano, aquele que estava na prateleira já está defasado. Não é verdade? E digo mais, tem alguns objetos, a cultura do descartável é tão forte, tem alguns objetos que não vale a pena você comprar novo. Uma TV, hoje, as peças de uma TV ficam compatíveis ao preço de uma nova, porque é preparado para descartar. Então, nessa cultura, se o casamento quebra, não se conserta. Se o relacionamento quebra, não se conserta. E se nós formos observar, tudo é assim nos relacionamentos. É na família. E nós vemos na igreja que tanta gente ainda solteira montando seu apartamento. Na igreja. Está cheio disso em Salvador. Montando seu apartamento porque não aguenta mais. Tá? Não, eu quero trabalhar, estou economizando. E o pai ainda diz, ô, meu filho, eu não queria que você fosse, não, eu te ajudo. Não, eu quero montar meu apartamento. Por quê? Porque eu não suporto a bagunça do meu irmão. Ele bota a toalha molhada em cima da cama. Há um que quer ir embora porque o ronco do pai o acorda do outro lado do quarto. Né? Então, a se relacionar ficou assim. E na igreja? A gente migra de congregação, basta ser incompatível. Não é uma escolha tipo assim, consciente, do tipo, olha, eu vou congregar ali, porque ali eu sei que vou ser mais edificado, que vou edificar mais, ali eu tenho chance de servir mais. Não é uma escolha consciente, não. É porque deu uma quebradinha em um lugar, a gente não conserta, a gente migra. Né? E na família está assim. Permanecer na cultura do descartável é mesmo algo dificílimo. Dificílimo, não é fácil. Bonhoeffer, como pastor na Alemanha, tão difícil falar um pastor alemão, era um alemão pastor. Era um alemão pastor, ele era pastor da Inglaterra. Era alemão, mas era pastor na Inglaterra. Aí, no auge da guerra, ele voltou para a Alemanha para combater a ideia nazista. E ele foi preso por isso. E quando Hitler, seu exército, o comando de Hitler, descobriu que os aliados iam detê-los, aí eles mandaram matar Bonhoeffer na prisão, ele jamais saiu lá. E ele deixou na sua masmorra vários escritos. O que eu mais gosto, eu falo sempre dele, é aquele que ele crê no sol, mesmo quando não sinto o seu calor, que sua cela não tinha nenhuma luz do sol. Tinha lastrão lá, uma ventilaçãozinha qualquer, mas não entrava sol. Então ele escreveu na parede, creio no sol, mesmo quando não sinto o seu calor. Creio no amor, mesmo quando ele está distante. Ele teve uma noiva, não se casou com ela, e desde que foi preso, jamais pôde vê-la. Então ele colocou, creio no amor, mesmo quando está distante. E a outra dessas tripé de frase, ele colocou assim, creio em Deus, mesmo quando faz silêncio. É um cara que está morrendo por uma causa, e Deus não está falando nada. Ele vê o nazismo dominando o mundo, ele vê uma tirania dominando o mundo, e ele entregando sua própria vida, e ele não viu a intervenção de Deus. Se bem que a interveniência de Deus veio, mas ele não viu. Veio depois que ele morreu, mas ele não viu. Então ele tem o creio em Deus, mesmo quando faz silêncio. Mas não é essa frase que eu acho melhor dele. Eu quero falar dessa aqui que ele deixou escrito também na parede da sua masmorra. Doravante, não será o amor que sustenta o casamento, mas o casamento sustentará o amor. Embaixo ele botou entre parênteses. Doravante, não será o amor que sustentará o relacionamento, mas o relacionamento que sustentará o amor. Então, o amor, a capacidade da gente gostar tanto, não sustenta o relacionamento. Porque a gente rompe com gente que a gente ama. Não é verdade? Rompe. A propósito, a gente sofre quando rompe exatamente porque ama. Se não ama, não faz diferença. Eu estou me importando com alguém que não me ama e que eu não ame. que não queira saber de mim? A dor é exatamente por romper com quem a gente não consegue ser diferente. Mas o relacionamento, o casamento, o casar, o entrosar, ou se relacionar, é que sustenta esse amor. O tolerar, o aprender. Amém, queridos? Amém. Vocês estão muito calados. Eu fiz um círculo para a gente não ficar nesse silêncio todo. Mas tudo bem. Ok. Nós vimos a pressão do tempo contra a permanência. O tempo desgasta, tá? E agora nós vamos ver as tentações e as seduções para o relacionamento. Primeira coisa que nós pensamos é que as tentações, elas vêm de fora. Não é? Vamos falar a linguagem corriqueira. Geral. Ainda que existem exceções, mas vamos falar do geral, que é que uma esposa fala de um marido que começa a dar uma escapada do relacionamento. Foi uma piriguete. Foi uma sirigaita. Né? E ou então algumas expressões aqui do Nordeste. A sedução vem de fora. Não é verdade? O que é que o marido fala de uma mulher? Foi aquela loja. Foi aquela amiga dela que gosta de gastar. É claro que mulher também é seduzida a aspectos de lascívia. Mas eu estou falando do corriqueiro. Atribui-se que a mulher é mais atraída a essas coisas, né? A uma camaradagem que a leve para esse caminho de gastação. E a mulher sempre pensa que o homem é mais seduzido, e é mesmo mais seduzido pelos aspectos sexuais. Vamos pensar um pouco mais. Ah, pastor. Ah, meu amigo. Ah, meu vizinho. Meu menino é bom. Ah, aquela menina. Fez a cabeça dele. Minha menina é gente boa. Mas ela se encantou com o molecão aí, só porque o cara tem um braço enorme. E é todo bonitão. É a única coisa que eu tenho. Foi ele que usou do bico doce dele para enganar minha menina. Nós sempre tratamos da sedução e das tentações como de fora. Mas no casamento, na casa, na família, na nossa vida, as seduções nascem primeiro dentro. Se o cara olhou a sirigaita, nasceu de dentro. Toda cidade vai ter sirigaita. Se a esposa saiu com a amiga fútil e gastou muito dinheiro, todo lugar vai ter uma amiga, uma pessoa dessa. Nasceu de dentro. De dentro nasceu o consumismo. Se a nossa filha se encantou pelo bonitão que nada tem a não ser beleza, toda cidade e quase toda rua hoje tem uma academia com um cara desse saindo se exibindo. Se ela foi seduzida e a gente disse que a nossa família está sendo pressionada por fora, pelo tal pinto doce, como muitos pais dizem, em todo lugar, se você sair daqui para Itabuna e for para um povoado, tem um garoto lá que sabe jogar o xaveco, como dizem os adolescentes. Sabe xavecar. E por aí vai. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 1, de 13 a 15. E queria que alguém lesse para mim. Tiago 1, 13 a 15. Quem montou pode ler para mim, por favor? Entretanto, ninguém é o ser tentado, mas é aquilo. Eu estou sempre tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, pelo por ele, iludido e arrastado. Em seguida, ele desejo de Deus positivo para nascer o pecado. O pecado da morte de consumado gera morte. Ok? Ninguém ao ser tentado, diga, foi tentado por Deus. Ninguém está dizendo assim, foi Deus que me tentou. Mas o que a gente ouve de gente dizendo assim, ou Deus sabia que eu sou fraco. Por que deixou aquela mulher vir morar na minha rua? Já ouviu expressão assim? Ah, Deus sabia que eu não ia resistir. Eu não entendi o que foi que Deus deixou eu conhecer aquele cara. Olha que coisa horrível meu casamento hoje. Ou coisa parecida. Olha. Aí Tiago diz, olha, nem adianta dizer isso, porque nós somos tentados pelos nossos desejos. É de dentro que vem. É de dentro. O que está fora é real. É a vitrine. É a mulher destruidora de lá. É o homem destruidor de lá. O que está fora é real. Mas partiu de dentro. Enquanto nós não tratarmos como algo que partiu de dentro, nós não seremos melhores na nossa família, nem seremos melhores na nossa comunidade, nem seremos melhores na nossa igreja. Seremos melhores quando nós tratarmos as coisas a partir de dentro. Amém? Então, no depender de mim, a minha família será mais feliz. Esse é um compromisso meu. Porque eu só quero esperar no que depender do outro. Se meus filhos fossem mais obedientes, eu seria mais feliz. Não, no que depender de mim, eu vou fazer minha família mais feliz. Se todos tiverem esse compromisso em casa, a família vai ser mais feliz. Amém? Amém. Se eu disser assim, no que depender de mim, a minha comunidade vai ser mais feliz, minha igreja, a minha congregação vai ser mais feliz, aí a minha igreja vai ser mais feliz. Mas está sempre dependendo do outro. Entendeu? Ah, se o pastor Tiago fosse mais assim. Aí alguém vai dizer assim, ah, se o pastor Tiago fosse mais paciente. Aí se outro disser, ah, se o pastor Tiago fosse mais diretivo. Gente, eu já preguei o mesmo sermão, e quando eu fui descendo, alguém disse, pastor, quanta dureza, pastor. O senhor foi muito áspero. Mesmo sermão, alguns metros eu andei, veio outro irmão, ah, pastor, sinceramente, eu preferia o senhor quando foi pastor lá no sertão, era mais profético, mais firme. O senhor está amolecendo com a velhice, sabe, pastor? Está amadurecendo, mesmo sermão. Você está entendendo como os nossos sentimentos são, como as nossas escolhas são? Estava falando para Tiago e Paula, e oferta lá na Vida Nova é tirada como aqui, a Vida Nova tiro a oferta discretamente. Lá em Vida Nova, eu nem levanto para tirar a oferta. O próprio grupo de louvores está na hora da oferta. Então, canto uma música e tiro a oferta. Não tem um apelo para tirar a oferta. Não tem um mini sermão para tirar a oferta. E a gente ensina sobre a contribuição, como ensina tudo da Bíblia. Não há uma ênfase a mais. Mas um domingo desse, eu peguei o microfone e disse do púlpito e fui tirar a oferta. O grupo de louvor parou, eu disse a César, que é quem ia ministrar o louvor, falei, César, na hora da oferta você não vai tirar, só eu vou tirar. E fui tirar a oferta. Irmãos, hoje eu quero pedir uma oração. A gente não dá dízimos e ofertas porque falta dinheiro. A gente dá para não faltar. A gente não dá para receber de Deus, a gente dá porque já recebeu. Mas eu quero pedir oração aos irmãos, porque a nossa arrecadação está abaixo das despesas. Tem tido entrada inferior ao que sai. Então, eu quero dividir isso com os irmãos, nós vamos orar e vamos suplicar ao Senhor, que é o nosso provedor, é o provedor da nossa vida e é o provedor da igreja. Aí uma irmã disse, pastor, o senhor também não pede? O senhor não pede oferta? Eu respirei, olhei bem a irmã, pensei primeiro há quanto tempo eu ensino sobre isso, mas depois eu lembrei, a cultura é muito forte. Deixa eu abrir um parêntese. É a mesma coisa de criação de filhos. É uma contramão. A gente ministra de um jeito e na contramão vem o mundo inteiro. É escola, é televisão, é a cultura geral, os vizinhos, os parentes. Na verdade, temos irmãos nossos e primos nossos e tios nossos. Vem tudo na contramão. É desleal você me ensinar seu filho no caminho do Senhor. É uma concorrência desleal, eu tenho dito. Então eu falei assim, eu já ensinei tanto essa irmã é esposa de um diácono, ela é membro fundadora de Vida Nova, ela já devia ter aprendido, mas ela vive numa cultura que é desleal. Pensei nos meus filhos imediatamente. Pensei na luta que tenho para levar os meus filhos jovens na direção do Senhor, já que, sabe, que o avalanche vem do outro lado. É terrível. É terrível. Meus filhos são castos, aguardando o casamento, e eles dizem, meu pai, não é fácil. Não é fácil, porque na escola as meninas mais inocentes, mais bobinhas, são mais afoitas do que a gente. Então você não sabe, apesar de dizerem que a igreja é preconceituosa, você não imagina como eles são preconceituosos, achando que o homem tem que ser mais arrojado do que a mulher. Então a gente fica em um lugar de humilhação no mundo, por sermos, desculpa a gente falar de forma tão coloquial, por sermos considerados frouxos, já que as meninas são mais avançadas do que a gente. Então, fechando esse parêntese, eu pensei nisso tudo e pensei como responder àquela irmã. E eu disse a ela assim, olha minha querida, deixa eu te dizer um negócio. Eu ensino. E eu peço oferta. Mas eu peço oferta como eu peço a você para levantar a mão e adorar. Eu ensino sobre oferta como ensino a você louvar a Deus. A igreja toda estava assim. Está lá. Visitantes saindo por tudo quanto é canto. Mas eu fui abordado. Não me explicar seria o pior. Me explicar seria o melhor para a honra do Evangelho e para a glória de Jesus. E eu disse, agora, se a irmã está dizendo que eu não faço um pedido constrangedor, aí eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria e não quem dá por constrangimento. Então, como eu sou um pastor que quero que vocês sejam amados, acordarem por alegria, eu não quero que vocês deem por constrangimento. O julgamento do mundo evangélico, não do mundo lá fora, mas do métier evangélico, do meio evangélico, é o resultado, referenda e aprova uma igreja de um pastor. Uma arrecadação grande revela um pastor bem sucedido. Uma igreja lotada revela uma igreja bem sucedida. Mas eu não vou usar de recursos que não sejam bíblicos para lotar a igreja, mesmo que eu seja rotulado não bem sucedido. Mas pescar em aquário, aliciar pessoas, prometer um monte de coisa para que as pessoas estejam no culto, fazer um monte de performance para que as pessoas estejam no culto, fazer um show para atrair as pessoas, ou então um curandeirismo, e eu creio em cura, eu creio, mas fazer um curandeirismo para que as pessoas venham para o culto, esse método eu não vou usar. Bem como, para que a igreja tenha grande arrecadação, eu usar de método de constrangimento, não vou, porque para mim o que importa não é o resultado, para mim o que importa é a obediência, é nós fazermos segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. A igreja estava assim no estado de graça, sabe? Naquele sentimento do Senhor estar ministrando, naquele sentimento de que a ministração era uma ministração de Deus, era uma ministração de Deus, era a verdade da palavra de Deus. Então, queridos, nós vivemos essa pressão cultural, ou o resultado, ou de sermos empurrados na contramão, né, desse avalanche que domina, e viver e permanecer nessa cultura e conviver nessa cultura sem ter graça de Deus. Eu me esqueci o que, é que eu ia aplicar com o exemplo que dei, mas está na Deus. Eu dei como objetivo, mas me esqueci. Tá? Então, é uma ameaça que é de dentro. E é isso que Tiago está dizendo. É dentro que a gente é tentado pela sua própria cobiça. Ok. Essa ameaça que vem de dentro nos faz olhar apenas para dentro. Esse é o problema. Que a gente sempre está pensando que é de fora. Mas é por causa de dentro. Se não, vamos observar uma coisa. Para que eu destrua a minha família, não precise que eu faça coisas absurdas. Só basta eu pensar em mim, nessa cobiça. O que está destruindo a família? Não é a gente pensar no nosso eu? O que destrói a família? Não é eu pensar que descanso é ficar dentro de casa? E Maristela pensar que descanso é ir passear? Não é olhar para dentro que está destruindo? Principalmente a família cristã? Não, não significa que não tenha adultério, que não tenha tentação para adultério. Sim, sim. Tem. Mas, em geral, o que é que mais perturba não é o que a gente olha para dentro? Do tipo, basta que eu pense apenas na minha felicidade, na minha carreira, no meu sonho, no meu hobby, no meu jeito, no meu prazer, que eu acabar minha vida. O mundo é essa cultura. Cada macaco no seu galho. E nós, por índole, somos assim. Não adianta nem a gente querer escrever, não. Eu primeiro vivo bem dos outros. Você pode se disciplinar para viver o bem dos outros, mas dentro da gente quer o nosso bem. Nós buscamos a nossa felicidade e não a felicidade do outro. Se sobrar um pouquinho para ele, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso que se diz? Primeiro minha carreira. É muito pouco comum nos dias hoje, nos dias anteriores ainda era muito possível um investir no outro. Mas hoje nós pensamos prioritariamente na nossa carreira. Aqueles velhinhos lá, né, disseram que na cultura deles, quando uma coisa era quebrada, era consertada, não estafada. Por isso eles aprenderam que quando se desgastava no casamento, eles consertavam, não desprezavam, não jogavam o outro fora. É? Alguns de nós ainda lembram de uma cultura, e ainda hoje existe um pouquinho aqui e acolá de alguém que traz da cultura passada, alguém que, um irmão que invista na projeção do outro. Mas em geral hoje a gente, cada um aprende a olhar para a cobiça interna. Eu vou estudar. Ah, meu sonho é esse. No casamento também. Né? Meu sonho é esse, meu hobby é esse, meu jeito é esse. É isso que me faz feliz. Não é o que faz feliz o outro. Não é considerar qual é o hobby do outro. Ou eu estou enganado? Fala alguma coisa aí, gente. Nesses aspectos, porque está tão entranhado na gente o que é. Minha família é muito forte. Mas é tão entranhado em mim que se eu não pedir a Deus para que isso morra, para poder nascer a verdade que existe em mim, faz muito tudo. São 30, são 29 anos contra 8 ou 9 anos. Então, é como se fosse ter que ter um nascimento, um dia a dia de nascimento, de abrir mão disso, de não mais querer viver aquilo, para poder buscar viver o que Cristo propõe para o casamento, para a vida em comum, porque... É a família das pessoas podem ser mais fácil do que a minha família é muito boa. Mas é muito forte, tudo é muito intenso na minha família. Isso é como marcas. Marcas, né? Não são marcas apenas, é um sistema animal, o sistema animal, quer dizer, o sistema natural da índole tribal, aliciou você a defender aquele sistema como o ideal. Tem coisa que você não gosta. Você olha para a sua família e diz, meu marido é melhor. Meu marido é melhor. É a capacidade de raciocínio. E o raciocínio inteligente lhe faz sempre ver assim. Mas na hora que você é apertada e não tem raciocínio, só tem sentimento, você defende aquele sistema de lá. Não estou dizendo que quando a gente pensa, a gente diz, vou defender o sistema de onde eu vim. Não, no raciocínio não. Não é no raciocínio, é no surto da emoção. A esposa do meu discipulador é uma mulher submissa. Ela prega submissão. Ela é submissa ao seu marido. O meu discipulador a ama como Cristo amou a igreja. É um cara que morre por ela. Morre por ela. Mas quando ela é potiguar, ele também. Os dois são de lado, do Rio Grande do Norte. Mas quando ela está irritada, ela diz assim, você pensa que manda em mim? Você não manda em mim. Por quê? Desde pequena, a mãe dizia às filhas e à sobrinha, homem nenhum presta. Todos eles mandam. Mas vocês com jeitinho se impõem. Senão eles mandam. Então ela foi para um casamento defender o sistema familiar. E ele veio também defender o sistema familiar. Então ele, não mame você, não sei o que. Ela, tá dizendo isso, mas mano, depois você acalma, pedir perdão e tudo mais. Mas você bota tudo pra fora. Aí um dia, você está pensando que manda esse dinheiro. Não, sim, eu mando em você. E quero mandar mesmo. Eu sabia, agora você confessou. Tomou um susto. Ah, sabia, agora sim. Eu só queria isso, que você nunca me enganasse, porque das suas intenções eu sempre soube que você queria mandar isso. Forma de permanência é nós vencermos isso aqui, a cobiça que é de dentro. Não foi o que o Tiago disse? Ninguém é tentado por Deus, é tentado pelo seu próprio desejo. E qual é o nosso desejo? Minha felicidade, minha carreira, meu sonho, meu hobby, meu jeito, meu prazer. Eu desejo ser esse profissional. Então eu casei. Porque eu quero ficar com a mulher, eu quero ter intimidade, quero ter realização. Não preciso ser tão realista, mesmo eu feminista, a gente tem criança no ambiente, né? Quero ter minha satisfação, quero ter minha intimidade, e essa intimidade a me satisfazer, é isso que eu quero, mas não posso abrir mão da minha carreira. Então, se for abrir mão da minha carreira, eu vou procurar prazer, satisfação e afago com outra pessoa que eu não tenho aqui, deixar de cobiçar o que está aqui dentro. Eu vou olhar para dentro. Ah, eu quero muito estar com essa pessoa, mas não vou abrir mão de ficar em casa no meu descanso. E eu também não vou abrir mão de passear no meu descanso. A gente olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, e aí não permanece. Né? Não permanece no casamento, na relação familiar, na comunidade. Porque nós somos tão tentados pela cobiça interior. Essa é uma ameaça sutil e atraente. Primeiro era prazerosa, porque satisfazer desejos é um negócio extraordinário. Sim ou não? Então satisfazer a cobiça é muito extraordinário. Então, quem gostaria de abrir mão de um desejo? É uma sedução atraente. Muito mais atraente, muito mais sutil do que o lance da serigaita lá do outro lado. Ou do que o lance de ter que comprar demais ali naquele shopping. É muito mais que isso. É muito mais do que estar fora, apesar do que estar fora é grave e seduz. Mas é muito mais do que estar dentro. É o que mais perturba a gente. Agora, o que eu mais quero focar é, nós ficamos convictos de que os nossos desejos são nobres. O do outro que não é. Carreira, por exemplo, vamos dizer, eu sou o professor. Eu tenho que investir na minha carreira. E a mulher vai dizer o quê? Vivi em função do meu pai e da minha mãe. Agora eu quero um homem que entenda a minha realização pessoal. Mesmo que eu não vou ganhar o quanto ele ganha, mas é a minha realização pessoal, olha essa. Os nossos são mais nobres do que os dos outros, porque é a nossa comida. Ou eu estou mentindo, gente. Meu Deus do céu, que hobby mais bobo essa pessoa ficar com o pé enfiado na areia. O hobby é o meu, que corro 2 horas por dia, condicionamento físico, saúde pura. Saúde pura. Aí outro, correr até é bom, mas na poluição da cidade? Porque você melhora do condicionamento físico, está inalando poluição. Eu não, vou para praia, ar puro. O meu é melhor. Ou eu estou mentindo? Sabe? Então a gente olha para dentro e quer viver isso, e é perigoso, e é a palavra que cai nessa, de concordância ou de discordância? Ah, meu Deus, deixa eu te dizer um negócio. Sobre esse lance do sistema... Sobre esse lance do sistema familiar, sendo sustentado a qualquer custo, vou te dizer um negócio. Você não pode mudar o passado, mas pode semear para o futuro. Vamos falar juntos? Não posso mudar o passado, mas posso semear para o futuro. Eu e Maristela já chegamos a esse acordo. Tem um monte de coisa boa na minha família. Tem um monte de coisa boa na família dela. Tem um monte de coisa ruim na minha família. Tem um monte de coisa ruim na família dela. E quando a gente conversa, sempre diz, na minha um pouquinho melhor, mas tudo bem. Aí ela diz, ah, é verdade, na minha também um pouquinho melhor, mas tudo bem. O fato é, eu tenho um monte de coisa do meu sistema, da minha casa, ela tem um monte de coisa do sistema da casa dela. E isso nós não podemos mudar. Sabe? Eu fui marcado por coisas da minha família, e ela foi marcada por coisas da família dela. Negativa e positivamente. Isso a gente não pode mudar, mas para o futuro a gente pode semear. No nosso lar, nos nossos filhos, na nossa casa, a gente pode semear. Vamos aplicar isso à igreja? Nós aqui viemos de comunidades diferentes, ou até de fora da comunidade cristã. Não é? Tudo o que nos aconteceu até aqui, a gente não pode mudar, não. Pode até reparar, pedir perdão, corrigir, mas mudar o que aconteceu é impossível. Mas nós podemos semear para o futuro. Amém, queridos? Nós podemos semear para o futuro. Pastor Tiago, quando adolescente, me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, eu fiz um estudo num discipulado, eu fiz um estudo. Todos os homens da minha família adulteraram. Todos. Tiago dizendo. E ele disse assim, inclusive os crentes, os homens crentes. E eu não estou falando de crente enrolado, não. Estou falando de crente mesmo, dentro da igreja, crente dedicado. Alguns adulteraram malandramente, descaradamente, e outros adulteraram por queda, por fraqueza humana, por condição humana. Eles todos adulteraram. No discipulado. Né? Aí disse assim, parem. Chegou-lhe, parem. E essa é uma decisão de alguém que está entendendo que não pode corrigir o passado, mas pode semear o futuro. Eles param aí. Todos adulteraram, mas ninguém para. Amém, queridos? Amém. É nesse sentido de que nós não podemos mudar o que passou. Mas nós podemos. Eu usei essa frase e veio um senhor jovem, na verdade um cara mais novo que eu, e ele não se entregou a Jesus ainda, mas ele vai lá na reunião e ele veio chorando. Eu me assustei porque ele é todo durão, além de ser durão, não é da comunidade cristã ainda, ele vai lá com a esposa e as filhas, então ele veio chorando, parecia muita intimidade, muita amizade para alguém que ainda não tinha se decidido. Ele veio chorando, disse, pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu falei, pois não, eu preciso de sua ajuda, porque é o seguinte, eu amo minha esposa. Mas eu tenho um problema que é meu. Eu tenho um problema que é meu, eu sou ciumento, eu sou inseguro. Eu fiquei bobo com aquele turrão me confessando isso, não é possível. Quando Deus toca, sai do bruto, frágil, né? Quebrantado. E assim, pastor, eu me casei com ela, e a segunda filha é nossa, mas a primeira não é minha. Eu amo como se fosse minha filha. primeira é do primeiro casamento dela. Mas eu cobro dela. Porque ela não foi só minha. E o amo. Mas eu cobro, eu oprimo. Eu faço um xoxo, eu faço comparações infantis. Tem hora que eu fico perguntando se ela ainda lembra do outro. Porque não foi ela que desistiu do outro, foi o outro que desistiu dela. E eu tenho feito essa meninice, essa besteira. Eu a amo. Me ajuda, por favor, a não me descer com o passado, que eu não tenho mais como, eu não tenho como devolver a virgindade dela. Eu não tenho mais como ter essa mulher que amo como uma mulher que não tem uma outra filha antes. Mas eu quero ser minha futura. Eu quero ser minha futura, já que eu não posso resolver nada do passado. É quem eu amo. E veio do jeito que veio. E não é culpada por isso. E eu disse, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Uma mulher como ela não casou para se separar. E quando você tem a ideia de que não foi ela que separou mais ele, pura e simplesmente com ciúmes, como se dissesse que ela ainda gosta dele, você deveria olhar o lado nobre. A ideia de que ela não se separou, mas foi ele que a deixou. Não é alguém de galho em galho. Entendeu? Ele a ama. Mas entendeu como o amor precisa de tolerância, bondade, compreensão. Esse homem vivia com esse fantasma. Até que Jesus entrou no coração dele, tocou a vida dele, para que ele focasse em semear para o futuro. Lá no nosso lar, gente, o que aconteceu até hoje, a gente pode até reparar, mas nós não controlamos o que já passou. Não é verdade? Pode reparar erros, pedir perdão, restituir, mas voltar atrás, pincerar e começar como se nada tivesse acontecido, é impossível. Então nós temos que encarar essa realidade e simplesmente semear para o futuro. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Quando o senhor falou na reunião que quando Jesus chamou o senhor para o ministério, ele falou uma vez que o senhor era pastor. E isso o Satanás foi durante muitos anos dizendo quase todos os dias de várias formas que o senhor não era. Sim. E aí ele falou para o senhor e falou assim, eu lhe disse uma vez e bastou essa vez para eu lhe afirmar que eu te chamei para o ministério. E isso bastou na vida. E aí eu falei aqui que a gente precisava nascer todos os dias. Só que quando Jesus está conversando com Nicodemus, ele chega para Nicodemus e fala, importa nascer de novo. Aí eu voltei atrás do que eu falei. E eu quero saber se é certo ou se é errado. Porque assim, a gente nasce do Senhor uma vez, mas a forma que eu disse é como se eu tivesse que todos os dias estar não é um arrependimento, mas estar refazendo, renascendo. Não, eu já nasci de novo. O que eu tenho que fazer agora é viver o meu novo nascimento. Quando depois que Jesus fala do novo nascimento, ele fala, olha, o vento sopra para onde quer. Importa que a gente tem que ir como o vento do Espírito vai. E o vento do Espírito sempre lança a luz sobre Jesus. Então, não é um nascer novo. Sim. Mas é manifestar o nascimento que eu já recebi. Porque se for para nascer e ficar só pensando na vida e nascer de novo, não é só em regredir, mas é assim, eu vou viver o que eu já vivi. Sim. É muito interessante essa sua pergunta, porque assim, em nenhuma comunicação as palavras encerram o sentido. Né? Na poesia, muito menos. Na poesia, muito menos. E na filosofia também. E na Bíblia, menos do menos do menos. Uma palavra não encerra um sentido só. A palavra que estou dizendo não é uma pregação, uma ideia. É uma palavra mesmo, um vernáculo. Um verbo ou uma substantivo, um adjetivo. Não encerra um sentido só. Por exemplo, salvação. Salvação. Nós estamos salvos, sim, nós somos salvos. Nós somos salvos quando recebemos Jesus, ele morreu e pagou o preço por nós, e salvos nós estamos. Mas isso que está aos Hebreus diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Então eu não fui salvo ainda? Fui. Ali é outro contexto. Ali está dizendo, a salvação que você recebeu seja desenvolvida. Isso é a consagração. E aí depois Paulo diz assim, olha, a gente tem vivido assim, assim, assim, quanto mais isso vai acontecer quando a nossa salvação se aproxima. Então, eu fui salvo, de repente eu estou desenvolvendo a salvação, e a salvação ainda se aproxima. O escritor sagrado depois diz assim, e naquele dia nascerá o sol da justiça e será o dia da nossa salvação. Que é o dia que Jesus vem. Mas eu não já fui salvo. A Bíblia diz que eu fui salvo, resgatado das trevas, transladado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O outro escritor diz que é Deus que desenvolveu a salvação. E o outro diz que naquele dia vai vir a minha salvação. O que é isso? Eu fui salvo no sentido de que estou garantido. Eu desenvolvo a salvação no sentido de que estou amadurecendo a salvação que recebi. E eu serei salvo no sentido de que tomarei posse da minha salvação, de fato, e não terei mais peleja por ela. Então seria a mesma coisa da regeneração. Regeneração é nascer de novo. Ok? Então, Sofia nasceu de novo, mas está crescendo. E daí a pouco cresceu mais. Então, nesse sentido, é que é salvo e continua sendo salvo. Quando a Bíblia diz assim, que nós nos convertemos ao Senhor, é porque nós saímos do rumo de pecado que a gente ia e voltou para o Senhor. Mas aí a Bíblia fala para quem já é convertido, para quem é povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Olha, é o povo que chama pelo nome, já é um povo convertido. E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. E do céu lhe atenderei e sararei sua terra. Então, o que é essa ideia de que cada dia nós precisamos regenerar a nossa vida, renascer a nossa vida e converter a nossa vida? Não é no sentido de que a gente vai ser salvo de novo, de que a gente vai nascer de novo, ou que a gente vai se converter de novo da ideia de mundo para Deus. Enquanto nós já nos convertemos do mundo para Deus, do diabo para Deus, do caminho que a gente ia contra Deus, fugindo de Deus, já nos convertemos voltando para Deus, e converter isso é voltar. Tem muita coisa nos nossos caminhos que nós precisamos nos converter. Ok? Eu sei que eu voltei para Jesus. Eu sei que eu desisti das coisas do mundo e voltei para Jesus. Mas tem um monte de negócio em que eu me converti. E muitas outras que eu me converti depois de 79, de 1979, quando eu me converti a Jesus. De lá para cá eu já me converti um monte de coisa. Entendeu? Eu já aprendi o vídeo da força. Que antes eu não sabia, mesmo já convertido a Jesus. Eu já aprendi, ou melhor, já desaprendi o que eu tinha aprendido errado, que eu estava no lugar de autoridade, que eu era pastor, e que como pastor eu tinha que ter uma resposta clara para tudo, e que para o próprio bem do meu rebanho, eu tinha que me impor em um ponto ou em outro, como era para com os filhos. Porque eu não podia perder a ordem no meio dos filhos, eu não podia perder a ordem no meio do rebanho. Então, é uma desculpa para continuar mandão, para continuar estúpido, para continuar com uma língua. Alguém disse, pastor, por que quando o bicho pega o senhor cala a boca? Por que quando na reunião de liderança o negócio fica assim quente e alguém até expõe o senhor cala a boca? Ah, pastor, o senhor é maravilhoso, o senhor é uma bênção. É porque eu conheço essa língua. É exatamente porque eu sou ruim que eu calo a boca. Não me elogie, não, viu? Então é uma conversão. É uma conversão. Eu e Maristela fizemos um acordo, já contei isso para vocês, mas cai bem nesse contexto. Quando nos casamos, nós fizemos um acordo. que era quando um fala algo para o outro, já que a palavra de Deus diz que gritaria não se nomeia ao santo, no meio dos santos, e que gritaria destrói o lar, gritaria destrói o lar. Destrói o lar. Mulher, marido, destrói. Ou coisa que desonra é gritaria. Então nós combinamos que quando um falasse alto com o outro, levantava a mão. Levantava a mão. E um dia eu cheguei feroz. Aquele dia eu estava desconvertido, viu, gente? Não de Jesus, mas dos meus caminhos. E eu fui falando e ela levantando a mão, e eu falando alto e ela falando a mão, levantando a mão. Aí ela pegou uma cadeira e subiu. Ficou na cadeira com a mão. Esse eu já vi! Eu já vi que você levantou a mão, agradecendo. Então vamos orar. Já pensou? A esposa dizer, pastor, vamos orar. Minha vontade era dizer, não quero orar não. Mas como é que eu podia ser um mau testemunho para a primeira ovelha da minha vida? Como é que domingo à noite eu vou dizer, olha, quando a coisa pegar lá no casamento, na sua família, olha, como é que eu ia fazer? Não sou hipócrita. Tem uma coisa que eu não sou hipócrita. Eu não ia aguentar ser hipócrita para a minha mulher. Não ia, não ia. Então, eu disse, vamos, mas só por essa condição, só por ser pastor. E ela orou assim, Senhor, nós temos um acordo e está sendo quebrado. E eu quero te pedir, porque esse nosso acordo está sendo quebrado. Outra coisa que eu quero te pedir é que nós, desde o início do nosso casamento, clamamos para um leão verdadeiro, Jesus Cristo, rugir aqui no nosso lar. E hoje aqui tem um falso leão rugindo. Cala a boca do falso leão e ruja o Senhor. Eu falo, deixa para amanhã. Se tem uma coisa que cremos, cremos, no estado mais bruto, ele abaixa a cabeça, é para Jesus. Ele não abaixa a cabeça para o pai muitas vezes, ele não abaixa a cabeça para a esposa, para o esposo, para os filhos, para o pastor, mas crente que é crente, quando é invocado no nome de Jesus, ele fica deste tamanho. Era como a relação que eu tinha com meu pai. Eu com razão ou sem razão, podia estar cheio de razão com relação aos irmãos. Meu pai chegou e falou, filho, nem tanto com minha mãe. Mãe às vezes mais perdulária, mais generosa. Ah, mãe, põe esse cara aí. Eu odeio esse meu irmão. Isso não vale nada. Eu não odeia nada, amava. Era só a raiva, vontade de agredir. E minha mãe, não, meu filho, mas não exagera. Quando meu pai chegava, foi que houve que meu irmão falava. Com minha mãe, meu irmão falando, eu disse, não, ele está mentindo. Quer dizer isso com meu pai? Ele está mentindo. Chegou a sua vez? Eu já lhe dei a palavra? Com razão ou sem razão, diante dele era quietinho. Então, assim somos nós, que tememos ao Senhor Jesus. Com razão ou sem razão, a gente diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tá? Então, a gente precisa realmente se converter sempre. Ok, vamos encerrar pensando aqui agora nos desafios dessa convivência e permanência nessa cultura descartável. Essa cultura descartável tem novas configurações familiares. E você pode dizer assim, a minha não foi afetada ainda, mas está em volta de nós. As inúmeras configurações. São tantas que não dá para a gente citar assim. Não é? Tantas. É às vezes uma esposa que vem com um filho, é um esposo que vem com outro filho. No fim de semana, essa família se divide porque vai para cá, vai para lá, vai para lá. Às vezes é a presença de uma pessoa que ninguém da família deseja. É o pai do enteado que tem que pegar o menino domingo de manhã. E aí a nossa esposa, ou nós temos que descer e lidar com essa pessoa. E às vezes essa pessoa é uma pessoa digna, apenas teve um envolvimento com a esposa no passado, ou coisa desse tipo, nem casou com ela e tal, mas é uma pessoa boa, uma pessoa digna, apenas crente, e por isso teve um envolvimento anterior. E às vezes não é uma pessoa digna, às vezes é uma pessoa imprestável. Nós não conseguimos controlar com quem nossos filhos vão casar, com quem nossos irmãos vão casar. E às vezes entra na nossa família quem não gostaria de entrar. Eu estou mentindo. Tudo isso, esse fogo, é atrito e temos que ter a arte da convivência. É ou não é, gente? Às vezes é um sogro insuportável, uma sogra insuportável. Ou um pai ou uma mãe insuportável que oprime nossa esposa, nosso cônjuge. E que a gente não aceita, apesar de ser do nosso pai. E por aí vai. Às vezes é uma nora que ninguém aguenta, é um genro que ninguém aguenta. É um cunhado que a gente diz, meu Deus, domingo é o dia de encontrar todo mundo. Gente, eu estou falando da realidade, pelo amor de Deus, eu não estou sendo nem pessimista, nem amaldiçoando ninguém, nem... Sabe por quê? Porque eu creio que no Senhor nós podemos ter convivência e permanência. Mas eu não creio no mito da família perfeita. É mito, não existe. Vai ter um negócio aí que vai se arrumar, e aí onde é que nós temos que ter a arte de convivência. É como a experiência que eu tive, abri um parênteses, já lhes contei isso, mas só para aplicar, agora eu prometo que eu vou lembrar da aplicação. Eu tinha duas ovelhas especiais. Uma era, se chamava Edilene, o outro Pedro Augusto. Edilene era muito carismática, mas era uma zoadinha. Fumava uma loucura. Pedro Augusto, comunista, que se desiludiu com o comunismo quando conheceu Jesus e viu a beleza da obra comunitária de Jesus. Cresceu na Bíblia de uma forma extraordinária, um caráter loucamente balizado na palavra de Deus. A ceia dele, se fosse vinho, a gente tinha que botar suco de uva, porque ele era alcoólatra, e um simples cálice de vinho o levaria ao alcoolismo de volta. Ele vivia jogado pelas ruas. Ele tinha tido 3 casamentos oficiais e tinha uma vida dissoluta. E namorou de uma menina da nossa igreja e a menina disse a ele, olha, eu não posso namorar com você não, porque o pastor ensinou, ela era bem verdinha na fé e não soube falar da coisa direitinho. O pastor lá não deixou namorar com você não. Você não é crente. Depois ele, muito esperto, um madurão, um homem jornalista dos sindicatos revolucionários todos lá de Salvador, ele conseguiu convencê-la a namorar, e ela disse assim, mas não tem intimidade, porque eu sou crente. Ele achava um absurdo. Você imagina um ateu daquelas comunidades alternativas, achava isso uma coisa mais de doido, que cafona, que pastor maluco, e foi lá no gabinete entender e dizer desaforo. Quando ele foi dizer desaforo, eu expliquei para ele o estilo de vida dela, o estilo de vida da igreja, qual era o nosso compromisso, o que a Bíblia ensinava. Com uma brandura, eu expliquei para ele. Não me importei com aquele homem meio abobalhado, meio... Né? Enquanto eu achava ele abobalhado de não entender a igreja, ele me achava tapado e fechado de explicar aquelas coisas. Mas ele se fixou em mim. Ele achou o máximo os princípios que eu estava aplicando. A sinceridade e a autenticidade. E se eu vou frequentar a igreja? Mas não vou namorar com ela, nem vou me converter para poder me casar com ela. Isso eu não faria. Ele era muito sério. E ele se converteu, ele se entregou a Jesus. Para resumir a história, ele fumava igual um louco. A gente ia batizar Pedro. Como é que está a sua vida, Pedro? Perfeito. Lia a Bíblia, crescia, orava, maduro. Mas o cigarro não larguei. E o tempo foi passando, ele viu o cigarro, não larguei. E o cigarro, não larguei. Mas é de Lênin. na mesma classe de batismo, profissão de fé de Paulo, antes de terminar a profissão de fé, ou a classe, é de ler, pastor, eu fumo, e fumo muito, e eu sou muito oprimida na classe, fico com a voz dizendo que eu saio da classe. O senhor ora por mim, para que eu deixe o cigarro? Eu orei. E por Pedro Augusto eu orei a vida toda. Edilene foi embora quando estava na praia, chegou um moço e disse, se você vai lá agora, ela estava fumando, e começou a chorar, disse, meu Deus, sozinha, consigo. O que é que eu estou fumando? Eu não gosto disso, mas não consigo. Então chegou um moço e disse, vai lá agora, seu pastor está desocupado lá no gabinete, e você vai lá, ele vai orar por você, e você vai deixar de fumar agora. É isso, eu vou. Apagou o cigarro, quando ela procurou o moço tinha sumido. E ela não orou alto. Então ela chegou no gabinete e me contou a história. Eu achei a história meio... Isso é coisa da Edilene, ela não tem muita consistência, como o Pedro, muito consistente. Só está dizendo que viu um anjo, isso não foi anjo nada, isso é delírio. Coisa dela. E olhei por ela assim, senhor abençoe a Edilene. Dê a ela um enjoo por esse cigarro, de maneira tal, que ela se livre desse cigarro. Ela disse, pastor, enjoada, pastor. Foi no banheiro e fez vômito. Chegou em casa vomitando. Até hoje, cigarro provoca nela náusea. E Pedro continua fumando. 2 anos depois. E um dia eu perguntei, senhor, por que é de leve curada? E por que Paulo, Pedro continua fumando? E a resposta que Deus me deu no coração foi, Edilene, eu curei porque posso. E curei. Pedro, eu não curei para que vocês, a igreja, cuidem. A igreja ficou cuidando, discipulando, discipulando. Tratamos ele, pagamos tratamento em clínica, pagamos tratamento desses que botam nicotina no indivíduo até se livrar do hábito do vício. Você entendeu? Agora vamos aplicar aqui um monte de coisa no contexto que a gente vive. Não vai ser resolvido para que a gente possa curar, para que a gente possa conviver. Tem um monte de coisa em volta de nós que será resolvido pelo Senhor. Tem um monte de coisa em volta de nós que o Senhor nos dará força para resolver. É ou não é? Um monte de coisa que você tem que se fortalecer na fé para conviver. Eu acho que o que você queria era entrar numa máquina do tempo e sair do outro lado, a melhor Paula do mundo, sem nenhum resquício da sua família anterior. Porque aí você não tinha explosões. Não é verdade? Mas não é isso. O Senhor está querendo ensinar a não mexer com o passado que você não pode resolver, mas plantar para um futuro. Amém, querido? Nós queremos uma coisa muito romantizada e miraculosa, mas o milagre do Evangelho já é nos fazer melhor. Já é nos fazer vencer os inúmeros desejos que temos. Ok? Então, sociedade de hoje tem um modelo familiar muito diversificado. Inclusive, 2 mulheres, 2 homens adotando serviço. É tudo uma janela muito diferente do que é a igreja de Jesus. É ou não é? Nós vivemos os dias mais difíceis que alguém podia viver para o contexto familiar. Sim ou não? Enquanto não desrespeitamos as pessoas como pessoas, e não podemos, não é o que a Bíblia nos ensina, mas não é o modelo em que a gente tem na fé. Mas não só esse da homossexualidade, tantos outros. Tantos outros. Enquanto nós respeitamos os pais e a menina que leva o namorado para casa e o pai reserva uma cama para ela, e às vezes é no apartamento de frente do nosso, enquanto nós não tratamos como lixo, nem jogamos na lata de lixo, no quarto da nossa filha, a namorada não entra. Para trancar a porta e ficar lá, não. Você está entendendo? E eu ensino meus filhos, olha, dê bom dia, olha como pessoas merecem dignidade, respeito e tratamento correto e devido, mas não é permitido imitar. O que é feito ali, não é feito ali. Acho que eu já contei para vocês. Minha sobrinha, que é esposa do pastor da Igreja Presbiteriana de Camacã, fomos nós que educamos, morou na minha casa desde pequena. Depois uma outra menina, que morou na nossa casa também, era uma pessoa próxima demais, na verdade irmã da nossa secretária, e mais dela cuidou. E a terceira foi minha cunhada. Minha cunhada, que é a irmã mais nova de Maristela, Sara, ela conhece, é uma pessoa firme. Sou muito, eu sou muito durona. E ela namorava o diretor do Ministério Infantil da nossa igreja, o Leste. Então, só gente boa, concorda comigo? Minha cunhada crente, o menino diretor do Ministério Infantil, preste atenção, um crentão, ajudando a mim no ministério, ajudando minha esposa no ministério, dirigiu o Ministério Infantil. Ela ficou noiva dele. Ela ficou noiva dele. E morava lá em casa. E morou lá em casa desde adolescentezinha. O horário de subir lá em casa era até 11 horas. Até 10, dias normais. Até 11, se o culto fosse mais demorado, alguma coisa assim. Fora isso, se fosse para o cinema, alguma coisa, com aviso prévio, avisado anteriormente. Minha cunhada subiu um dia, normal, lá no playground, porteiro ali, o povo entrando, os dois com bilha na mão. Os dois tinham saído da classezinha infantil, os dois dirigindo o Ministério Infantil, senão foi onde eles se encontraram. Ministério Infantil farto, grande, ainda na Igreja Presbiteriana, em superestrutura. Os diretores desse ministério eram, na verdade, quase que executivos, porque o ministério era muito grande, com almoxarifado, com salinha toda organizada, com 8 salas para reunião com as crianças. Então era alguém de responsa na igreja. Minha cunhada subiu um pouquinho mais tarde. Quando chegou, Maristela disse, olha, a hora de subir não é 11, até 11 no máximo, porque 11 mesmo. Ah, só meia hora. Não, não é só meia hora, é porque é até 11. Então você deveria ter subido 10 para as 11. A mãe deixa. Eu falei com mãe, liguei para ela recentemente, e ela deixa. Maristela disse, mãe, deixa na casa dela. Na minha, eu não deixo. Mãe, deixa na sua vida. Mas na minha casa, eu não deixo. Cada família é uma lei, é um território, é uma nação. Se ali mãe deixa entrar na hora que quiser, tio deixa entrar na hora que quiser, perdeu o seu território. Maristela no outro dia ligou, mãe, que história é essa? Sara está livre para isso e isso, para chegar a hora assim, assim, assim. Se for assim, a senhora sabe que está livre pela ordem da senhora, mas não na porta da minha casa. Nunca disse isso. Confronta ela, porque ela tem que se arrepender, não somente de ter ficado lá embaixo, mas ter mentido. Na hora da defesa, uma pessoa crente, dedicada, líder do Ministério Infantil, inventou uma mentira. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é, há um território dentro da sua casa. E há uma ordem dentro do território da sua casa. Você diz amém? Ninguém tem a permissão de quebrar. Agora eu vou dizer uma outra coisa. E não queira quebrar o território do outro. Você está fazendo mal imenso. Eu cheguei em João Dourado, eu tive que sofrer com sogras que iam medir, Raquel, o tamanho do bico, que agora eu vou botar na panela, o filho dela não ficar pobre. Que coisa absurda. Eu não sei quem era pior, se essa sogra, o marido dela se deixava, ou o marido da, o filho, né? O marido da nora, que deixava um negócio desse, a sua esposa jamais ia ter autonomia de um lar. Enquanto outras sogras, cheias do Espírito Santo, fazem o contrário. Minha filha, tem autonomia. Eu libero você, para você ser senhora do seu lar. eu acessório, eu ajudo você para você ter autonomia. Amém? Outro problema sério é o hedonismo secular. Além dos modelos familiares tão diversificados, não é democracia, é desordem. Tem o problema do hedonismo atual, o sentimento de prazer. A gente entra para ser feliz. Eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz. Quando os meus filhos adolescentes, agora já estão todos jovens, mas quando adolescente mais velho dizia assim, meu Deus, eu sou infeliz nessa casa. Eu dizia, você faz o que para essa casa ser feliz? Porque a ideia de hoje de manhã é, no que depender de mim, minha casa será mais feliz. Amém? Então esse hedonismo e o humanismo secular. Humanismo. O homem hoje é o centro, queridos. O homem é o centro, faz tudo para brilhar o homem, não Jesus, não a glória de Jesus. É para o bem-estar na terapia. A terapia é para o bem-estar, é para se sentir bem. Né? Felicidade é se sentir bem. Não é renúncia alguma. E por fim, para a gente terminar, já vai 5 para as 12, as tecnologias individualizantes. É uma outra coisa que tem levado ao relacionamento familiar e comunitário. Nós estamos todos em casa e separados, na igreja inclusive. Na igreja inclusive. Eu acho que está cada vez mais ficando raro um encontro na mesa. Primeiro pela agenda, a gente tem uma vida maluca, cada um chega como primeiro, outro como depois, outro como no outro dia. A agenda já apertou. Depois, quando a gente tem tempo, a gente já está acostumado a não se encontrar na mesa. E depois, cada um come no seu quarto, ou só vem para a mesa depois do celular. Lá em casa a gente tem um negócio. Só come depois que olha. Desde que nos casamos. Então a gente não tem essa peleja que algumas casas têm. Venha fulano, agora não. Porque tem que orar. Mas sabe o que eu descobri? Que às vezes eu tenho que reclamar, porque vem para a oração, porque já é um sistema criado, não se quer esse sistema, vem para a oração, depois da oração não senta na mesa e volta com o celular para terminar a conversa com a namorada, o outro para terminar um trabalho de estágio, o outro para terminar um trabalho de emprego. Entendeu? A gente vence aquela questão ali de juntar todo mundo para orar, mas depois cada um volta. Um negócio esporádico, que é insuportável, não é possível. Tem que entregar o trabalho, senão o chefe vai dar um piripaque, tudo bem. Mas só que você percebe que isso começa a virar um vício de novo. Tá? Porque essas tecnologias individualizantes, elas vão separando a gente, e a gente não convive. Não convive. Por vários motivos. Por esses aspectos da cultura que descartavam, pela aceitação interna, que nós só queremos fazer o nosso prazer e por sustentar o nosso sistema familiar. Você imagina uma família que senta em volta da mesa e ninguém serve o primeiro prato, a não ser depois que o pai termina o céu. Aí casa com outra pessoa, onde cada um servia no fogão, servia seu prato, um ia para um canto, outro ia para o outro. E alguém, ambos defendem seu sistema. Ambos. Um dizendo, a minha família tinha ordem e organização. O outro diz, na minha não tinha pressão, nem essa tirania. Cada um acha que o seu é melhor. Que o Senhor faça a gente crente e que melhore a nossa família. Amém? Saia daqui hoje dizendo isso, no que depender de mim, minha família vai ser mais feliz. No que depender de mim, essa comunidade vai ser mais feliz. Não queira ser mais feliz aqui, não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, queira fazer essa comunidade mais feliz. Se todo mundo considerar primeiramente o que é do outro e não o que é seu, nós seremos uma comunidade. Amém? Ah, vamos ficar de pé, vou te pedir vocês uma bênção. Paula, desde ontem, que deve falar. Meus irmãos queridos, vos despeço com a bênção dos santos apóstolos, vos despeço com a bênção da igreja, vos despeço com a minha bênção, vos despeço acima de tudo com a bênção de Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça preservar na família, no meio de uma cultura do descartável, que todo o sistema vindo de antes seja simplesmente deixado para que uma semente para o futuro seja plantada. Que o Senhor nos proteja nessa contramão de uma vida que é contra a família. Que o Senhor nos faça comprometidos com o sentimento e a verdade de que no que depender de vocês, de vós outros, vossa família, vossa igreja, sejam mais felizes. O Senhor vos proteja de todo mal. Proteja os homens das mulheres dominadas de lascívia. E proteja as mulheres dos homens estranhos e perigosos. O Senhor os proteja do crime e da maldade, do sequestro e da bala perdida. O Senhor os proteja do mal do trânsito. O Senhor proteja o vosso corpo, o vosso físico, a vossa mente, a vossa alma, o vosso espírito. O Senhor proteja, em nome do Senhor Jesus, os vossos bens, os vossos seres, os vossos trabalhos e empregos. Que nesse tempo de crise, o Senhor seja sobre vós o provedor. Que nos dias difíceis, seja o Senhor o patrão de vocês. Que na mesa de vocês, no tempo de escassez, o dispenseiro eterno vos faça fartos e prósperos. Que o Senhor cuide da vossa saúde em tudo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós agora e sempre. Amém. Amém, irmão? Vamos na paz de Jesus. 12 horas. Meu avião, eu estou embaixo entre o voo é Jesus. Maravilha.